Thank you. One on ground, good morning, this is the go 1161, we have for the meeting. Cool. Confirm this go 1161. Roger, 1161. My possible cop to Barrio de São Paulo, contact number 360. Information Golf is correct, sir. 360, I have already approved for Sierra Bravo Golf Romeo. Are you ready to copy? Perfect, ready to copy, hand. 1161, you clear to Sierra Bravo Golf Romeo via flight plan route, flight level 360. After the takeoff runway 10, right turn on dial departure and Mantova transition. Frequency of the departure 109.35. Squawk 5404, go 1161, we're back. Volunteer, go 1161, clear to Sierra Bravo, Golf Romeo, back level 360, via flight plan route, takeoff runway 10, turn right, dial departure Mantova transition. Control frequency 119.135, call 5404, go 1161. 5404, the back is correct, go 1161. 1K04, call me ready for push and start. Confirm, ready for push and start. Ground Ball 1161, Red 4. Push back and start. Clear for push and start, code 1161, call me ready for taxi. Give over, taxi, go 1161. Meia, autorizado pouso, pistão no zero, vento 150 graus, 069. Seguinte, nosso pouso, o 9406, obrigado. Ground Ball 1161, we have 179 aboard. 4 hours and 20 minutes of endurance and alternative zone to press back. Seven Sierra Bravo Charlie Foxtrot, please confirm the endurance. Endurance 4 hours and 20 minutes. 4 and 20, stand by for a taxi, go 161. Perfect, stand by for a taxi, go 161. O 9406, Solange 24, 121 no solo. Birds on Honor Solo 9406. Salvador, gol 9406, está livre. Sobre 406, autorizando Alfa, chama ingresso para Taxi Juliette. Alfa, chamará para ingresso Juliette, gol 9406. 406, correção, autorizando Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, por 9, gol 9406. Go 1161, we've just received a call from the Recife Center stating that Guarulhos, Sierra Bravo Golf Romeo, your destination is under the minimum due to weather condition for landing on IFR mode. I'm going to call them and ask them if you can take off or if you should return to Geisa. Salvador Ground. 1161, I just got in contact with the Recife cell of the CGNA, and he told me he's going to call his headquarters, and I should call him back in around 2 minutes in order to check what your situation is going to be. Apparently, there have been many flights which have not been able to land in Sierra Bravo Golf Romeo and have already gone to their alternative airdrops. So I don't have that information, that those airdrops, those alternating airdrops, they may be kind of crowded right now, and that's why Sejanet is calling us in order not to let you take off to Sierra Bravo Golf Romeo. But I'm going to get this information, and as soon as I get it, I'm going to tell you, right? Okay, we'll wait for more 2 minutes for the answer, so we are going by go and I'll one. Roger, as soon as I have the information, I'm going to call you, and they said they're going to check with the CGNA if we can clear it for takeoff or not. Okay, thank you. 161, it's over the ground. Go ahead. 1161, CGNA has informed the Recife cell of CGNA that there are indeed a lot of flights that have been diverted from Sierra Bravo Golf Romeo to other airdrops. Sierra Bravo Golf Lima, Sierra Bravo Charlie Foxtrot, and Sierra Bravo Kilo Papa. And they told me that if you take off now, and if by any chance you're not able to land in Sierra Bravo Golf Romeo, that you might have to alternate another airdrome like Sierra Bravo Charge Tango. They have asked me if you're still willing to take off, or if you're going to return to your gate. Stand by 1 minute, please. Roger. Cargo 1161. Go ahead, sir. Can you confirm, we understood that Sierra Bravo Kilo Papa and Sierra Bravo Charlie Fox, is it possible to use as an alternative? And the only alternative that we have is Sierra Bravo Charlie Tango, is that correct? I cannot confirm that, sir. That's an information that has been passed through the CGNA to me. And they've told me already that there are many flights diverting to these airdrums. To these airdrums, they told me Sierra Bravo Charlie Foxtrot, Sierra Bravo Kilo Papa, and Sierra Bravo Golf Lima. And since now they're telling me this information, you're going to get there in 2 hours. So they're afraid that in 2 hours, you may not land in those airdrums. Okay, so we will stand by more 2 or 3 minutes to think about it. Go 1161. Copy that. Latango, Mike Eco Alfa, reporte passando na radar externo. Salvador, eu vou no União. Prossiga, senhor. É, não, só para entender aqui, esse de Colar e Paguaru seria um hotel então com Pins ou Galeão? Devido a muitos voos agora estarem alternando outras localidades, o CGNA nos ligou, perdão, a célula do CGNA em Recife nos ligou após o contato com o CGNA, dizendo que provavelmente, caso o senhor decole e tenha de alternar e não consiga pousar em Guarulhos, o senhor não poderia usar os alternados de Campinas, Confins, Galeão, ali falou mais alguns aeródromos, me perdoe, não lembro agora, mas que talvez só alguns outros aeródromos um pouco mais distantes, devido ao grande fluxo de tráfego que não está conseguindo pousar em Guarulhos. Eles me comentaram, me comentaram talvez Curitiba e imagino que alguns outros mais distantes. Por essa preocupação foi que eles ligaram para a gente e solicitaram que o senhor tomasse a decisão de talvez retornar ao portão ou se realmente quisesse decolar. Então vai retornar então, porque o nosso alternado seria no Confins ou Campinas, como não dá, né? Ou Galeão. Aí vai ficar difícil. Sem uso. Entendo, porque eles me falaram que como estão grandes números de tráficos alternando para essas localidades, muito provavelmente daqui a pouco já teriam lotados e o senhor vai chegar lá e daqui a 2 horas, muito provavelmente daqui a 2 horas eles têm medo de já estarem cheios esses tráficos. Ok, então vai retornar aqui por aqui, então. Estou ciente. A Infraero nos pediu que o senhor retornasse para a posição 2 Lima, no pátio 3, uma vez que, como é um problema de meteorológico em São Paulo, o senhor não poderia dar uma previsão de quando o senhor vai decolar, e tem as aeronaves que chegarão às 6 horas da manhã, que é perto de 6 horas, que ocupariam todos os portões do pátio principal. Ok, qual seria essa posição? 2 Lima? Afirma, a posição 2 Lima no pátio 3 fica no pátio à retaguarda do senhor. O senhor tem condições de fazer um 1-8-0 agora no pátio ou gostaria de utilizar a pista para livrar o Taxi Delta? Vai ter que usar a pista aí. Então taxi até o ponto de espera da pista 1-0 e no ponto de espera torre 1895 para ingresso. Taxiamento na pista e ligando o Delta. Alfa, no solo 143, direito 121, Bispo 1. Mike Eco Alfa, confirme pátio com Cristina. Confirma o pátio 3, somente a pátio 3, consegue entrar em cima de volta. Mike Eco Alfa, ciente, pátio 3, livre, chame a posição, autorizado. Alfa, filho, pátio 3, atentou o sinalizador naquele pátio. Thank you. Salvador, muito bom dia, Gol 1 do 61. 61, segue táxi via Índia, táxi 8 Charlie, após segue via pista, liberando na Delta. O Gol 1 do 61, chamei novamente na Delta. Afirmativo, Índia, segue na zona Charlie, livra na Delta, chamando na Delta, Gol 1 do 61. Eu vou checar com o curso, senhor, só um minuto. Alfa, condições de dizer quanto tempo vai ficar em Salvador? Máximo 30 minutos, gente, só um minuto. Comfort, eu tenho uma aeronave da Gol se dirigindo agora para o faixa 3, posição 2 Lima. Por gentileza, caso estiver na posição, tiver condições de taxiar um pouco mais à frente, liberar a entrada 2 Lima para nós da Gol. Perdões, Mike Comfort, acabei de receber uma posição da Infraero para o senhor Uno Lima. 01 no Lima, faixa 3, condições de ingressar 01 no Lima. Novamente, liberação Delta. Uno 61, autorizado Delta Alfa Kilo, faixa 3. Atento ao sinalizador naquele pátio, prevista posição 2 Lima. Atento ao cargo agora no pátio 3, que irá ingressar na posição 01 Lima. Afirmativo, está vindo algum carro, ingressando agora naquilo para o pátio 3, 2 Lima. Boa, normal. Obrigado, senhor. Vou informar agora em Infraero que o senhor não estabilizou com o mesmo. A princípio, previsto posição 2 Lima. Positivo, senhor. Trabalhador Lima.